André Cedeas, o Moral de Ibicuara. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre. Pra sempre. Não lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Minha felicidade. Não lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em seus braços pra sempre. Pra sempre. Não lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Não lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. O céu e o mar, e mais de mil paisagens pra testemunhar. Eu seguiria muito bem a vida inteira sem me preocupar com a felicidade. Toda paisagem fica cinza sem você. Qualquer declaração de amor tão sem porquê. Hoje é por isso que eu agradeço o céu. Está com você, está com você. Hoje é por isso que eu agradeço o céu, a felicidade. E lembra aquele tempo, amor, a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Oh, minha felicidade.